Mobilite, 100 mil reais no primeiro prêmio. Acertando 19 bolas no primeiro prêmio, você ganha 200 reais. Ainda tem 10 mil no segundo e terceiro prêmio, 8 mil no giro da sorte e 20 mil na rodada da sorte. Compre sua cartela digital pelo computador ou celular. Totolexou, sonhou, bateu, ganhou! As farmácias Santa Maria Droga Jales comprovadamente são as que vendem medicamento e perfumaria pelo menor preço da região. E tem mais, descontos especiais para aposentados e clientes Afago, Afame e Repouso Eterno. Aceitam cartões de crédito Visa e Mastercard com entrega em domicílio. Na rua Abílio Silva 211, fone 34-4107-88 ou 34-44-37-88. Farmácia Droga Jales, na Teixeira de Freitas, 262, fones 34-41-0363 e 34-44-3363. A organização é do Dr. Glaucio Barros Saldanha. Na Farmácia Santa Maria, laboratório para exames e coletas. 13 horas e 27 minutos. Rádio Difusora Cristal de Quixeramobim. Estamos apresentando Agenda Policial. Agenda Policial. A dona de casa Cosma Soares da Costa, de 45 anos de idade, natural de Grangeiro, mas residente em Juazeiro do Norte, morreu num dos leitos do Hospital Regional do Cariri. Ela foi atropelada por volta das 9 horas da manhã numa das vias de Juazeiro e estava sem documento de identificação, sendo socorrida pelo SAMU ao hospital. A vítima faleceu pouco tempo depois. Familiares de Cosma estranharam a ausência de contatos e souberam do acidente quando identificaram a mesma ainda no necrotério do hospital. Esta foi a quarta vítima fatal em acidente de trânsito no mês de fevereiro em Juazeiro do Norte, se igualando ao mês passado e chegando ao total de 8 este ano no município. O último caso ocorreu no dia 4 de fevereiro, quando José William Leandro, de 22 anos de idade, que residia no bairro Frei Damião e era vendedor ambulante, morreu no Hospital Regional do Cariri. No dia 23 de janeiro, ele caiu de sua moto ao passar numa lombada na Avenida Manuel Coelho de Alencar, bairro do Aeroporto, em Juazeiro do Norte. Decreto sobre porte de armas pode ser derrubado com apoio do Centrão. Detalhes com Yuri Hudson. O decreto do presidente Jair Bolsonaro, que flexibiliza as regras para a compra e o uso de munições no país, está na mira do Congresso Nacional. A líder do Cidadania, senadora Elisiane Gama, apresentou 4 projetos para sustar o decreto do presidente da República. Além disso, o decreto de Bolsonaro, editado na sexta-feira antes do Carnaval, também enfrenta resistência entre aliados. O Centrão e a bancada evangélica consideram o tema fora de hora, em meio à pandemia. O senador Fábio Tradi, do PSD, por exemplo, diz que o tema não tem consenso na bancada. Presidente da República não é eleito para legislar sobre armas. Esta é uma questão que afeta o poder legislativo. É falacioso o argumento de que o presidente apenas regulamentou decretos anteriores, uma vez que nos novos decretos houve inovações materiais que alteraram substancialmente o conteúdo do tema. Líderes da bancada evangélica também criticam o decreto do presidente e sustentam que defender o tema pode ser encarado como uma contradição com valores religiosos. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania, defende a derrubada dos decretos. Dos parlamentares da oposição ao governo, mas inclusive de parlamentares da base do governo. Então, eu pessoalmente sou muito otimista em relação a derrubar realmente esses decretos do presidente da República. Não se justifica hoje colocar mais armas na mão da população brasileira. Pelos decretos editados, quem já tem liberação para ter 4 armas poderá ter 6. Atiradores terão direito até 60 armas. A medida também facilita o acesso à declaração de aptidão psicológica de quem pode ou não ter armas de fogo. Bolsonaro já teve uma derrota semelhante no ano passado, quando tentou, por decreto, flexibilizar as regras de posse e porte de armas. O Senado derrubou o decreto do presidente. Antes de ser votado pela Câmara, Bolsonaro revogou o decreto para evitar uma derrota ainda maior. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Um sargento da Polícia Militar trocou tiros com homens que tentavam assaltar moradores do bairro Álvaro N. Fortaleza na tarde de antes de ontem. O agente de segurança estava de folga quando reagiu à ofensiva criminosa por volta das 14h50. Segundo informações apuradas pela polícia, quatro suspeitos ainda não identificados tentaram realizar o assalto contra moradores de uma residência do bairro. No momento do crime, eles utilizavam um veículo Gol de cor branca que auxiliou na fuga. O PM não ficou ferido. Diligências estão sendo realizadas no intuito de localizar e prender os suspeitos, afirmou em nota a Polícia Militar, ressaltando que a população pode contribuir com informações sobre a identificação do grupo por meio dos telefones 181 ou 190. O sigilo é garantido. E o Brasil tem 5.400.000 pessoas vacinadas contra Covid-19, nos conta Heleno Falck. 5.402.000 brasileiros receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19, já 667.000 também receberam a segunda dose. O balanço é resultado da parceria do consórcio de veículos de imprensa. O total de vacinados equivale a cerca de 3,36% da população brasileira. Nesta quarta, o número de primeiras doses aplicadas foi negativo, porque Pará e São Paulo revisaram e diminuíram os dados informados anteriormente. No mundo todo, 186 milhões de pessoas já foram vacinadas em 82 países. Nos Estados Unidos, são quase 58 milhões de imunizados. Israel é o país que mais vacinou proporcionalmente, com aproximadamente 7 milhões de doses aplicadas. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. 13 horas e 33 minutos. O Mercadinho Irmãos Reis, número 1, está sempre cheio de novidades e preços baixíssimos para você que é cliente especial. Os menores preços em açúcar, óleo, bebidas e enlatados em geral. No Mercadinho Irmãos Reis, número 1, você encontra também queijo, tinturas e cosméticos. E no ato da sua compra, você leva de graça refrigerante de 2 litros. Mercadinho Irmãos Reis, número 1, no Mercado Público, número 14. Atende você pelo telefone 3441-0681. E lembrando, parcela também suas compras em todos os cartões. Mercadinho Irmãos Reis, número 1, organização Coia e Verinha, que desde já agradece a sua preferência. E não esqueça, aceitamos todos os cartões de crédito. Atenção, o ponto do aposentado lembra. Vem aí o empréstimo consignado 2021. Reajuste do novo salário mínimo disponível. Consulte a sua margem com o nosso atendimento online. Excelente condições e brinde para quem vai fazer empréstimo pela primeira vez. Dinheiro na mão, sem complicação. Somente no ponto do aposentado. Faça sua simulação pelo nosso WhatsApp. DDD 88 99464 9700, ou se preferir, pode vir até a nossa loja, Rua Dom Quintino, 162, loja 3, centro, ao lado da Caixa Econômica. Ponto do Aposentado, sua melhor opção em Quixeramobim. Ponto do Aposentado, vem fazer o seu empréstimo aqui. Ponto do Aposentado, em Quixeramobim, sua melhor opção. Doutora, não sei mais o que faço com essas dores nas pernas, no corpo, nas articulações. Tomo analgésico e passa, mas logo volta. Você não está tratando o problema, está apenas remediando. Vai até a farmácia e exija Zarpador. Zarpador auxilia no tratamento de artrite, artrose, bursite, dores de coluna, reumatismo, dores musculares. Zarpador, excelente fonte de magnésio, cálcio, zinco, mais vitaminas e minerais. Diga adeus às dores com Zarpador. Você encontra nas melhores farmácias e drogarias da região. Eita, que o dia já amanheceu e hoje é dia de tomar um cafezinho na casa do vaqueiro com o compadre Silvinho. Eu já tô atualizado. Até Facebook eu tenho. Deixa eu botar aqui. Partiu Casa do Vaqueiro. Então, meu amigo, minha amiga, se atualize você também. Vai comprar rações, produtos veterinários na Casa do Vaqueiro. Você encontra a linha completa em rações e todos os produtos veterinários. Casa do Vaqueiro. Essa eu garanto. Tem preço baixo, tem qualidade, tem economia e o melhor atendimento. Casa do Vaqueiro. Fica na Rua Teixeira de Freitas, número 125. Telefone é o 3441-0115. Casa do Vaqueiro. Na organização do meu compadre Silvinho. 13 horas e 37 minutos. Difusora Cristal. Estamos apresentando Agenda Policial. Agenda Policial. Mais um caso de morte em consequência de descarga elétrica foi registrado na região do Cariri e desta vez seguida de afogamento. Por volta das 5 horas da tarde de ontem, a Antônia Daliane Alves da Silva, de apenas 11 anos de idade, morreu eletrocutada na Vila Caiçara, zona rural do município de Tarrapas, onde esteve uma patrulha da Polícia Militar com o subtenente Batista e os soldados Alves e Alan. A menina foi tomar banho no açude da localidade com os pais Ioneide Alves Pereira e Damiana Silva de Souza e quando entrou na água teve contato com o fio da rede elétrica que alimenta as bombas injetoras as quais abastecem residências na comunidade. Após sofrer a descarga, Daliane submergiu no reservatório e a mãe ainda tentou salvá-la. Também sofreu um choque, mas conseguiu sair do açude e o corpo da criança passou a ser procurado por moradores do lugar, mas até o momento sem êxito. A última morte em consequência de descarga elétrica no Cariri tinha acontecido no dia 18 de janeiro com o achado do corpo do aposentado Vicente Arara de Oliveira de 78 anos de idade que residia no sítio Jatobá no município de Aurora. Ele tinha ido até o poço artesiano e teve contato com a bomba injetora quando foi eletrocutado. Familiares estranharam a demora no retorno para casa e foram ao local encontrando mesmo já sem vida sobre uma tampa de proteção do poço. E o ministro da Saúde promete vacinar todos os brasileiros até dezembro. Nos conta aí Alan Barbosa. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou da sessão de debates temáticos no Senado. Em pauta, as ações da pasta no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Pazuello explanou sobre a estratégia de logística de distribuição dos imunizantes pelo país. Até o momento, 5 milhões de doses de vacinas foram aplicadas no Brasil e 11 milhões e 500 mil doses já distribuídas. E as negociações permanecem abertas com laboratórios de todo o mundo para a aquisição de mais doses. O ministro esclareceu as dúvidas dos senadores sobre o andamento da campanha de vacinação no Brasil. Contrato feito pelo Butantan, 100 milhões de doses com a previsão do primeiro semestre de entrega e a encomenda tecnológica completa até julho. A partir de julho, a fabricação do IFA na Fiocruz, podendo chegar a 20 milhões de doses por mês. Se nós formos na melhor hipótese, estaremos falando de 200 milhões de doses em 2021. Pazuello reforçou aos senadores que mesmo com a vacinação em andamento, a população deve seguir com as medidas preventivas para controle da disseminação do coronavírus, além de manter a orientação de buscar ajuda médica aos primeiros sintomas da doença. O ministro destacou o desafio de vacinar os brasileiros neste ano. Nós vamos vacinar o país em 2021, 50% até junho, 50% até dezembro, da população vacinável. Esse é o nosso desafio e é o que nós estamos buscando e vamos fazer. O ministro Eduardo Pazuello também detalhou as ações do governo federal para o enfrentamento à pandemia no Amazonas, especialmente em relação aos estoques de oxigênio, transferência de pacientes e reforço da rede hospitalar local. Ele ressaltou que a gestão do Sistema Único de Saúde é tripartite, portanto, de responsabilidade não só do governo federal, mas também dos estados e municípios. De Brasília, Alan Barbosa. O ciclista José Flaviano Feitosa Nunes, que completaria 47 anos de idade na próxima terça-feira, dia 23, era conhecido como Vela, morreu por volta das 4 horas da tarde de ontem, num dos leitos do Hospital São Camilo, na cidade do Crato. Ele residia na rua Sagrada Família, no centro daquela cidade, e às 5:30 da tarde do último dia 8 de fevereiro, foi vítima de espancamentos por dois homens. O mesmo pedalava sua bicicleta por uma trilha entre os bairros Barro Branco e Vila Lobo, a exemplo do que fazia costumeiramente quando foi abordado pela dupla. No primeiro momento, Vela tentou impedir que roubassem o seu transporte. Todavia, foi dominada em meio aos espancamentos quando os ladrões levaram a bicicleta. Ele recebeu atendimento ambulatorial e foi para casa, mas passou mal e retornou ao hospital, onde faleceu. Este foi o terceiro homicídio do mês de fevereiro no Crato e o nono do ano naquele município da região do Cariri. O último tinha acontecido na madrugada do dia 15, quando Aloísio Gomes Coelho, 38 anos, foi morto a tiros dentro de sua casa na rua São Raimundo. Ele tinha passagens pela polícia por porte de arma de fogo e tinha sido vítima de duas tentativas de homicídios no ano de 2010. Hoje, sexta-feira, 19 de fevereiro, aniversariando ali no Calumbim, a Antônia Aurelice, no Riacho dos Cavalos, Antônia Alves, na Cacimba Nova, Francisca Rosmeire e Antônio Diogo, Manuel Conrado, ali no Porto da Serra, Leonardo Nunes, na rua Miguel Pinto, Kilviane Graciela, no Belo Monte, o Antônio Rebelino, lá no Mucuripe, a Valda Bandeira, na Maloquinha, o Francisco Jerônimo. Com idade nova no sítio Santana, município de Pedra Branca, José Luiz, sobrinho da Silva, na Maravilha, José Vilanês. Em Tabuleiro Cumprido, a Roberta Pirimino. Na Várzea da Russa, o Marcos Antônio. Em Barroca, José Conrado. Ali em Cosmo Paz, o Cristiano Fernandes. Na Cachoeira do Silvio, a Ana Cristina. Com idade nova também hoje, em Fortaleza, onde está radicado o Dr. Ricardo Machado, ali na rua José Max Filho, a Ana Kelly Fernandes Arruda. Aqui na cidade também aniversariando hoje o Francisco Amâncio Cardoso de Oliveira, o popular Cipuc. Em Fortaleza, onde está radicado Joselito Saldanha da Silva. Ali na Castelo Branco, a Júlia de Melo. Na Vado de Cima, Aurelice Soares. Troca de idade também hoje na local caridade de Belém, o José Wilton, todos recebem os parabéns dos que fazem a Difusora Cristal. O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará, o DETRAN, publicou no Diário Oficial do Estado o calendário com os vencimentos do licenciamento 2021. Os meses dos pagamentos são definidos de acordo com o número final da placa do veículo. Sendo assim, começam com os veículos cujo último número de placa é 1, no mês seguinte o 2 e assim sucessivamente. Os extratos do licenciamento serão enviados através dos correios ao domicílio de cada proprietário para pagamento em agências bancárias ou lotéricas. Porém, quem não recebeu o documento pode emiti-lo por meio do site do DETRAN. Assim que o pagamento for efetuado, o proprietário do veículo recebe o certificado de registro de licenciamento digital em papel A4, conforme definido pelo Conselho Nacional de Trânsito, ou seja, o CONTRAN. Confira o calendário. Final de placa 1, 10 de março, placa 2, 12 de abril, final de placa 3, 10 de maio, final 4, 10 de julho, de junho, placa com final 5, 12 de julho, final de placa 6, 10 de agosto, final 7, 10 de setembro, final 8, 11 de outubro, final 9, 10 de novembro e final de placa 0, 10 de dezembro. E por hoje é só, a gente da policial volta amanhã a partir do meio-dia. Tenham todos um bom resto de sexta-feira. Super Difusora Cristal, a pioneira do Sertão Central. E continua a grande promoção dos supermercados Santo Antônio. Escutem só: arroz Mavio parborizado a R$ 3,99, açúcar cristal especial R$ 2,94, leite També 1 quilo de R$ 26,99, creme cracker Fortaleza 400 gramas a R$ 3,99, ovos caipira bandeja com 12 unidades R$ 7,19, bistec de porco R$ 15,99, óleo soia 8,39, frango fresco abatido 8,99, macarrão espaguete Fortaleza 400 gramas 2,69, refresco frisco 25 gramas vários sabores a 79 centavos, arroz tio urbano 4,99. Supermercado Santo Antônio conta também com serviços expressos do Banco do Brasil e Bradesco e entrega em domicílio. Supermercado Santo Antônio, o padroeiro dos preços baixos. Rua Tabelião Lafayette, números 90 e 99. Aqui no centro da cidade. Fones 34410520 e 34411660. Ou ainda o zap 993114089. A direção do Supermercado Santo Antônio informando que essa promoção é válida para os dois e agradece pela sua honrosa preferência. Ecoban Banheiros Químicos, agora com a equipe capacitada e treinada, você pode contar com os serviços: desentupimento de esgotos em geral, limpeza de fossas com sistema vácuo sem cômodo, serviço preventivo em residências, condomínios, prefeituras, indústria e comércio, além de aluguel de banheiros para seus eventos ou sua obra. Ecoban Banheiros Químicos. Precisou, é só chamar. Ligue 88996544847 e fale com Andréa. Ecoban Banheiros Químicos, serviços para toda a região. Agora todo o potencial curativo das mais importantes ervas medicinais brasileiras está ao seu alcance com o Chá Pronto Raiz do Sertão, que auxilia no combate aos problemas digestivos, desde azia até gordura no fígado. A Raiz do Sertão contém poderosas raízes que atuam como um tônico depurativo do sangue, evitando problemas circulatórios, cardíacos, diabetes, e ajuda a controlar o colesterol e a pressão sanguínea. Pode tomar, meu filho. Raiz do Sertão é bom mesmo, senhor. Raiz do Sertão, nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Inovar faz parte do jeito BrisaNet de ser. E agora, a inovação chega também ao processo de atração e seleção de novos colaboradores. Encerramos o recebimento de currículos impressos e passaremos a realizar o processo de forma ainda mais digital e com a ajuda da inteligência artificial. Para se candidatar às vagas de seu interesse, acesse brisanet.com.br e clique na seção Trabalhe Conosco. Venha ser protagonista. BrisaNet, levando o mundo até você. Todo dia é dia de compra barato na SOS Farma. Descontos especiais da caçulinha de Quixeramobim. SOS Farma. Segunda-feira tem promoção em fraldas, terça-feira tem promoção em leite, quarta-feira é a quarta do diabético, quinta-feira é dia do hipertenso e sexta-feira é dia do genérico. SOS Farma. Conforto, qualidade, preço baixo e dispomos também de estacionamento exclusivo para você, cliente. E a entrega é totalmente gratuita e sem acréscimo. É só você ligar 999-50-5817 e comprando acima de R$ 20 na SOS Farma, você concorre a uma linda moto Yamaha. SOS Farma, remédio barato de verdade. Avenida Doutor Joaquim Fernandes, 798, Centro Quixeramobim. Rádio Difusora Cristal. Cristal. Operando em 1450 kHz. Quixeramobim, Ceará. Uma emissora filiada à Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, a SET. Acesse www.difusoracristal.com.br. Difusora Cristal de Quixeramobim, super musical. 13 horas e 51 minutos. Você está ligado na Difusora Cristal, a pioneira do Sertão Central. Rádio Difusora Cristal. Cristal. Operando em 1450 kHz. Quixeramobim, Ceará. Uma emissora filiada à Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, a SETI. Acesse www.difusoracristal.com.br. O Hércules Ramos apresenta A Tarde é Nossa. Olha, nem todos os dias terá sol, nem todas as pessoas serão amáveis, e nem todas as lutas serão vencidas. Às vezes não é fácil, será como queremos ou esperamos, mas será como Deus quer. E tenha a certeza de que o querer de Deus é sempre o melhor e maior que o nosso. Ele sabe o que nos fará feliz e que nos trará a paz e será o melhor para o nosso coração. Reflita e boa tarde. Agora na sua rádio. Sucessos. Alto astral. Alegria. E a sua participação. Aumente o volume do seu rádio. Deixe a tristeza de lado, porque a partir de agora, a tarde é sua. A tarde é nossa. No ar, no ar. No programa, a tarde é nossa. A tarde é nossa. A tarde é nossa. Com o Hércules Ramos. Ok, Rádio Difusora Cristal, a pioneira do Sertão Central, já são 14 horas 6 minutos. É nossa! Alô, você que ligou seu rádio agora, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma super edição do seu. É isso mesmo que você ouviu, sempre de bem com a vida, sempre de alto astral, eu, Hércules Ramos, a partir de agora comando essa festa maravilhosa no seu rádio até às 16. Até lá, você já sabe, eu sou o seu amigo, o seu irmão e o seu companheiro aqui na 1450. 1450 motivos, 1450 razões para você ficar ligadinhos conosco sempre de segunda a sexta-feira, das 14 às 16, aqui na pioneira do Sertão Central. Há mais de 53 anos no ar, irradiando música, alegria, descontração, positividade e muita informação aos lares quixeramobinenses. A partir de agora, ao vivo para os 13 municípios do nosso Sertão Central, 12 distritos aqui do nosso tão querido e amado Quixeramobim, 184 cidades do nosso Ceará, 9 estados da região nordeste do país, 5.570 municípios do nosso Brasil e todo mundo via internet. Sabe por quê? É bom demais, é gostoso demais saber que vocês estão na nossa sintonia. Do Iapoque ao Chuí, do Velame ao Muçambê, na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê, um beijo no coração de todos vocês, muitíssimo obrigado pelo carinho da sintonia. É isso mesmo que você ouve. Eu agradecer a Deus por estarmos vivos em mais uma semana, né? Pelo transcurso de mais uma semana. Senhor Deus, protegei-nos, guiai-nos e guardai-nos de todo mal. Em segundo lugar, agradecer a você pelo carinho da sintonia. Você que está em casa, você que está no seu trabalho, nas repartições públicas, neste momento, retransmitindo a nossa festa. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sintonia. É isso mesmo, dentro de instantes vamos abrir os principais portais de informações, deixando você sempre bem informado, inteirado, atualizado de tudo o que acontece no Brasil e no mundo, claro, com enfoque para as notícias do nosso município de Quixeramobim, centro geográfico do estado do Ceará. Tá combinado assim, senhoras e senhores, quando essa trilha toca, você já sabe. É sinônimo de informação de primeira. Olha, a esposa vai atrás de marido em boate. Mata uma jovem de 26 anos e é presa em Tianguá. Suspeita teria matado a mulher após encontrá-la sentada em uma mesa com o marido dentro de uma boate. Pois é, aí você sentiu toda a ira, toda a cólera de uma mulher altamente ciumenta. É, aconteceu em uma boate no Tianguá, no interior do estado do Ceará. É, segundo a polícia, foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. De acordo aí com o delegado plantonista da Delegacia Regional de Tianguá, Fábio da Silva Pessoa, a suspeita, identificada como Daiane Rafael da Silva, de 31 anos, foi em uma boate no bairro Dom Timóteo, por volta das 15 horas, em busca do marido lá, né? E teria encontrado o esposo com 4 pessoas, dentre elas uma mulher em uma mesa. A suspeita, que estava com arma de fogo, atirou contra o grupo, atingindo pelo menos 2 pessoas. A cólera de uma mulher ciumenta. Mas, meus amigos, Eduardo Pazuello pede a prefeitos que não reservem a vacina. É isso mesmo. A referência é aos municípios que estão guardando os estoques da segunda dose dos imunizantes. Segundo ele, isso se justifica porque, a partir da próxima semana, chegarão mais 4,7 milhões de doses ao país. No encontro, alguns prefeitos pediram apoio para a compra de doses e o ministro pediu paciência. É essa fala do ministro Eduardo Pazuello já ocorreu hoje, juntamente aí com os prefeitos de vários municípios do nosso país. É isso? Mariana Machado, diretamente do Distrito Federal, atualiza esses dados para você. Ouçamos com atenção. E olha, o ministro da...